até através do portão 62, ok? O ajuste é no 012, o channel é 6315. Tá 3566 na escuta? Na escuta, prosseguindo. O senhor pode manter a posição só por um momento? Afirmativo. Trip 5400, ingressa agora à esquerda para o pátio 3, atente ao sinalizador, ok? Mudança de portão. Gente, vai vir na próxima esquerda. Gate 3, atento ao sinalizador, mais 3, trip 5400, atento ao sinalizador. Ok, no pátio 3, ok? Atentando ao sinalizador. Pátio 3, sinalizador, 5400. No 394, autorizado a decolagem, 140 com 11. E aí, tem livre decolagem, voo no 394. O pátio 3. O azul 416 está por embaixo do trabalho. Cliente azul, aguardando apenas liberação da pista. Vento 170 com 7. Cliente 416. Existe antes 416, pouso autorizado, pistão 0. 110 com 10. Autorizado, pouso 416. Júlio, reporte, LL pronto, cabeceira 17. Vale. 3193, tá pronto? 3193 pronto pra decolagem. Sim, tá observando o azul, após ali mantém. Após o azul ali mantém até 3193. Here, give it away, they're going up for all company. Go 1-8-0-6. Colo. O Alfa, o Blanco, vai estacionar onde, cara? Lima, Kilo Zulu, mantém a posição, ok? Aguardando o trip. Obedece. O 394, Dael Leda Bidev, vigilância radar, nível 340. Dael Leda Bidev, 340. 394. 3, aguarde para início do pushback acionamento. Eu tenho agora, no momento, 4 aeronaves no ponto de espera e mais um sequenciamento previsto para terminar o São Paulo, ok? Aguarde para o início do pushback e acionamento. Tá ok, tá aguardando. Vamos, 333. Senhor, boa tarde, Gondor 924. 6315 está livre para seguir via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 012. Bom voo. Juliette Alfa até o 86, obrigado. Solo Salvador Azul 416, ele voou pela Foxtrot. Azul 416, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 416. Mantendo ponto de espera? Mantém. Chamando ponto de espera, gato. Fantástico, grato. Júlio, controle 6935, transfere no axé, bom voo. 935, café rota. Sorinho de Juliette. Sorinho de Juliette, Salvador. Vitorinho de Juliette, Salvador para Cairo Lourenço. Decola da 17, autoriza a voar direto Cairo, céu 2500. Sim, Vitória Juliette, não tem identificação de aeronave. Mantenha corredor, visuais, aguarde identificação. A 3193 e a 935, até logo. Muito obrigado pela agilidade. Boa semana a todos vocês. Igualmente. Controle Salvador, boa tarde. Eltan 3193, passando 2000. 3193, código transponder 5423, aguarde identificação, radar, mantenha a saída. 5423, aguardando, tá? 3193. Confirmando, 5423. 5423. Ah, desculpa. 3216, TAM, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizada final no 0. Sente para 2000 pés, ajustado no 0 no 2, no TAM 3216. 193, cruza 3000 pés, contato radar, serviço de vigilância. 193, passando 2000, vigilância, pode vai direto de Dael. Autorizado, Dael. Direto Dael, TAM 3196. Vitor de Juliette, 1000 pés, contato radar, sobe para 2500 pés, direto Cairu. Juliette, subindo para 2500, direto Cairu, é para estar atingindo, Juliette. 5489, chama Centro Recife, 1288, alterna 1-3325. 1288, alterna 13325. 5489. 1 no meio, ingressa no pátio 1, portão 08. Portão 08, patrulha no meio. 5, alterna 2545. 12685 e 12545, 35, chama Recife. Polo Azul 416, informa que são a balizadora aqui na posição 8, está aguardando. Ciente, Azul 411 no meio. Nove, cinco, quatro, nove, um, obrigado. 1600, vento 180 graus, 5 nós, liberada pista, autorizada a colagem. Iniciando o gol 600. 94, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 3325. 2883325, 094 com serviço. Mais. Line up and wait, go in 806. Salvador, trip 5491, livrou na sua escuta. Trip 5491, táxi via Alfa Quilo, pátio 3, posição 05. Alfa Kilo, posição 05, bate 3, 35, 491. Teria uma previsão? O senhor tem condições de visar cabista o TAN 3216? 3216, complete final, chame torre no noite decimal 6. A gente chamará a torre agora, agradece a 3216 da TAN. Controle, eu sou sério no 4-3-5. Prossiga. Acertado pela saída pouca, transição Caju, solicita transição Zumbi, quando existe pouso naquela localidade. Aguarde. Obrigado. Mensagem de Juliette, atinge Matan em 2500. Gente, tá 3193. Sobe restrito ao nível de voo 320. E chama o centro Recife, 1288 no 3325. 3216 da TAN. 00, sobe a 370. 370, 600. 3193. Escuta. Sobe restrito ao 320 e chama Centro Recife, 1288, 1-3325. Tá, 3893, subindo 320, chamando Recife, 1288, 3325, tá bom. Tá bom. Ok. Clear for takeoff, go 1806. Tá 3566, pronto, passar do zero. Gente, tem uma tempo de espera, 3566. Mantém. Hahaha! 545. Não, o questionamento era só a Paisama, em vez de pegar a proa de Aracaju, pegar a proa de Zumbi, de Maceió. Estimativa, eu não consegui contato com ele para coordenar isso. Inicialmente, se eu mantenho o perfil de saída, e chama Recife, 12685, alternado 12545. Bronix 29, call APP 119.35. 119.35, bye-bye. Identificação, chegada a Mari, desse Mateus 050. 050, chegada a Mari. Ali mantém 3566. Airborne at Boca de Baja. 1806, call code is 5433. Climb to flight level 190. 5433, climb flight level 190, go 1806. É, confirme o tráfego. Está passando Lima, Chile, Peru, passo 3 para a Baixa. 1 km Kilo Zulu, o senhor inicia agora? Negativo, cara. Ok, tá autorizado o táxi agora, ingresso no pátio 1 no reporte na Lima. Portarei na Lima. Solo 3-1 no direito, 2-1 decimal 9, o solo livrado, bem-vindo. É isso, 2-1-9. Bravo Delta, copia? Juliette, Bravo Delta, Ilhéus, nível 080, aprovado via Golf 677. Decola da pista 1-0, perfil da Coral com curva à direita. Transponder 0263, controle 1-9, decimal 35. D566 liberada pista, decolagem autorizada, 150 graus com 10. Decolagem autorizada, 3566. Xenem 63, 15, após rolagem do Boeing, do Airbus, ali mantém. Chame táxi. Paulo Salvador, boa tarde, TRIP 5400. Autorização de tráfego para Porto Seguro. Lima Kilo Zulu, tá na escuta? Escuta. Confirme a posição que passa. Ok, agilize o táxi, reporte na Lima. Lima, Mike Quebec, tá livre. 3216, livrou na Fox, agora tá na Alfa. 3216, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, aguarda, tá 3216. Vou no 333, livre pushback, acionamento, chame para o táxi. Pode segurar. Chamaram para o táxi, vou no 333. Confirme quem chamou, é o trip 5401? Afirmo 5401, autorização para o Salvador. Gente, posso segurar a guarda de copa, informação em curso Oscar, trip 5401. A gente aguarda, 5401, para o Salvador, pode segurar. Controle, boa tarde, até 3566, transfere. O 3566, contato radar, sobe para o nível 190, vigilância. 190, vigilância, 3566. Tem meu tráfego? Tá passando Juliette, Tango Zulu, confirme 5 como receita. Ok, agora clareza 5, Juliette, Tango Zulu, aguarde cópia. Tá aguardando, Juliette, Tango Zulu. É 13 no 5, cruzada decolagem, 150 com 7. Juliette Bravo Delta, ajustando 0 no 2, táxi via pátio 3. Confirme intenções, decolada Delta ou ponto de espera principal? Ponto de espera principal. Juliette Bravo Delta, táxi via pátio 3, aguarde para o ingresso no pátio principal. Via pátio 3, aguarde para o ingresso no pátio principal, Bravo Delta. Antes da Juliette, tá? 3216. 3216, mantém a posição antes da Juliette. Tá mantendo a posição antes da Juliette, 3216. Quilo Zulu autorizado, cruzamento da 1735. Trip 5401, copia. Copia 5401. Trip 5401, Porto Seguro aprovado, nível 300, via Peruí 50, Bidev direto. Decola da pista 1-0, perfil da Dael Leda, Ilhéus, com curva direita. Transponder 5532, controle 119, decimal 35. Férimo, voo. 1935, obrigado. 270. Controle a Chanel 63, 15, passa 1.200 para dar ela. Chanel 63, 15, sobe para o 360, vigilância radar. 360, 63, 15. 6326, pode voar Duna? Ah. Ilhéus, 55325, 4 não. 35401 no cotejamento correto, chamei pronto. Trabalhei pronto, 55401. Boa, Dael, 6315. Oi, Dael. Vai voar, 6315. On 806, maintain flight level 190 and the contact Recife Center. 12685, if enabled, 12545. And the request is flight level 270. 12685 and 12545, bye-bye. Bye. 3154 da TAM, desce para 2000 pés, ajuste no 012, autorizada final no 0. 2000 pés no 002, autorizada final, reportará estabilizado, TAM 3154. E ajuste no 012, bom voo. Juliette Tango Zulu, copia. Copia, prossiga. Juliette Tango Zulu, vitória da conquista nível 100 aprovado, decola da pista no zero, perfil da Golia Eval após direto, transponder 51114, controle 119, decimal 35. Autorizado conquista, acertemos decolada 10 com a direita, Golia Eval, 51114, no transponder 1935, o controle, está todo funcionamento, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, cotejamento correto, livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Direcionar a parte 3, vai reportar o táxi, Juliette Tango Zulu. Falador, muito boa tarde, o Gol 1781 está ciente da ótica, pronto para a cópia Guarulhos. Boa tarde, Gol 1781, aguarde a cópia Guarulhos. 781, nossa escuta. Juliette, livre descida, frequência livre. Tá com 4 a bordo, 5 de autonomia, Alterna Salvador, tá pronto pro táxi, Juliette Tango Zulu. Aguarde para início do táxi, Juliette Tango Zulu. Aguarda o Tango Zulu. Pequeno desvio à esquerda para evitar uma formação, na proa 040, por apenas 5 milhas, e retorna depois da proa de Duna. 3154, ciência, livre desvio, reporte na final. Reportará, na 3154. O senhor pode seguir após o 410? Ah, sim, o senhor vai prosseguir via Juliette, esquerda, portão 09, pátio 3. Juliette, esquerda, pro 09, 32, anamento. Está ingressando no CPE, para 500 pés. Tive descida para 500 pés, 1012, o ajuste, o Mike é covido. É covido. Santo 3566, chama Centro Recife, frequência 12685, alternada 2545. Recife. Recife 2085, alterna 12545, 3566. Lembra remota ou vai pro 09? Remota, remota, 09. Ah, remota 09. Tá bom, 3209. Juliette Tango Zulu, na escuta. Prossiga. Dê passagem ao Airbus da TAM parqueando no pátio 3 após, ingressa via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 012. Bom voo. Juliette, vai dar passagem ao tráfego da TAM após, vai iniciar o táxi Juliette Alfa, após espera da 10862, Juliette Tango Zulu, obrigado. Gol no 781, copia. Prossiga. Bom no 781, Guarulhos aprovado nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista no 0, perfil da Dael Leda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5542, controle 119, decimal 35. Gol no 781, autorizado Guarulhos 360, Peruísque 50, decola da 10, perfil da Dael, transição Leda, direto Bidev com curva à direita. 5542, transponder 119, decimal 35 é o controle. Bom no 781, cotejamento correto, chame e pronto. Tá chamando. 333, decolado agora, as 40, controle 19, small 35, transfere, bom voo. 1935, 333, obrigado. Siga. Lisa Bidet. Vale. Controle, Salvador, boa tarde, gol 333. Gol no 333, contato radar, sobe para o 360, vigilância. Para o 360, 333. 2 Salvador, boa tarde, 3154 da TAM, passando o externo, baixar travado. 3154, pouso autorizado na 10, seja 30 com 10. Teve pouso na pista 10, tá, 3154. Xanabé 3115, chama Centro Recife. 1288, alterna 13325. 1288, 12335. 13325. Utilizando no localizador 6326. Chama 6326, complete final, chame turno no 8 decimal 6. 186, obrigado. Torre, o Chama 6326. Porta no externo, 6326. É porta no externo. Eu sigo 4, solo agora, os 4, 4, direita, 1, 2, 1, 2, 1, 9, solo, livrar, bem-vindo. 2, 1, 9, 3, 1, 1, 3, 4. Bravo, Delta, a linha decola sem parada, a partir da extensão, Tia Charlie. Autorizado, 140 com 10 de imediato, Bravo, Delta. Comandor, boa tarde, da 3, 1, 5, 4, liga na sua escuta. Tan 3154, ciente, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Tan 3154. 3-2-3. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike é com o Vitor, passou, situação. Mike é com o Vitor, reporte, fala Tapuã, em visual com tráfego, enfoquecendo a aproximação da 10. Ah, por esse Tapuã, informada vertical, ainda não vertical com o Fox. Agora visual com o Fokker 100 em posição de 9 horas. Chega a retaguarda, o... Chega a retaguarda do tráfego, Mike é com o Vitor. Mike é com o Vitor, dá presente, vai com a base pela direita da 17 e assim na retaguarda do Fokker. Bravo Delta foi de imediato, ok? Tô com um aeronave agora a 3 milhas.